040, Santos 3152. Autorizaria fazer o perfil lateral vertical completo ou atrapalha se manter? Santos 3152. Positivo, vetor é só para o procedimento LS X-Ray. Essa proa leva até a próxima duna. Ok, graças. Proa 40, Santos 3152. Puxa para 2.000 pés. Voltímetro no 0-1-4, Santos 3152. 3-1-0-1-4, Santos 3152. Descendo 1250, Alfa, informação. 1258, está em identificação, autorizado chegada a mais, isso para o nível 050. Estou tímido no 0-4, vigilância radar. 050-1625, controle 1, 19-35, boa noite. Programa 224, agora a utilização para a descida. Rodrigo, 1934, escuta, cruzando 70. Enche 1934, prossiga. Cruzando 070, extensão 350. Sim, saída PUC, nível 350, sem restrições, 1934. Na PUC, sem restrições, gol 1934. Cena 224, contato radar encerrado, minuto para o limite da terminal, e chamando a Aranha Junho, 1903, bom voo. Oi, Smelly. Pelo 868 autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola down 0, primeira curva à esquerda. Segue o perfil de saída Puca, Jamo após direto, aciona 5573, controle 119.35. Zero, Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda após, Puca Jamo DCT, 5573-935, Golf 1868. 1868, protegimento correto, mundo sem pronto. Dona pronto. Estamos 52, 6 no ADLS 68, no 0, retorno ao localizador. Retorno ao localizador, 2014, autorizado ADLS 68, na 3152. CNM 258, sem instruções de altitude, 2014, reduzindo para 2309. Vai puxar a minha 258? Sem instruções, autorizado descida para 3. O ajuste no 014, reduzindo a velocidade para 2309. Desce a instruções para 3014, reduzindo 2309, 58. Sou no 134, chama agora centro Recife, 125.45, alterna. Alô? Salvador, 1134. 1134, chamando o centro Recife em 125.45, alterna em 12685. 145.2685, boa noite. Boa. Centro 3152, completa com a torre Salvador em 18.95, bom pouso. 18.95, São 3152, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite. Então, 3152, vai estabilizando agora. Até recepção localizador da LSXB, 1-0. 3152, boa noite. Cheque trem. Autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 079. 3152, já informa o trem um pouquinho mais à frente. CNM 258, autorizado ADLS 68, estão 0, repórter estabilizado, desce para 2.10, ajuste para o Zanetto. Repórter estabilizado, né? checando, passou símbolo estabilizado. O TAM 3152. Cliente, TAM 3152, vento 150 graus, 07 nós. Ele pousa, TAM 3152, na pista 10. Fala que vai livrar na taxi Golf. Grato, 3152. 3152. 358, torre restaurador 18.95. Segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Libera a direita, via Alfa, reportará antes da Juliette. 3152. Oi, Ocean, 6258, estabilizado aqui, 6258, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 069. Autorizado, pouso, pista no zero, 6258. Channel 6258, Solos 30, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa em Juliette, portão 62, parte principal. Alfa Juliette para o mundo. Roger, could you stand by to push back and start up gate 11? Watch for Roger, yeah. 3152, Juliette, portão remota 12 do pátio principal. Juliette, remota 12, ou na 3152. Roger, 0-11, approved, push back and start up, come back to taxi. Push approved, I want to call 0-11. Está 8 no ponto 1, autorizado, chama a táxi. Chama a táxi no 1. Chateado, Campina Grande, agora no instante, cópia. No 70, Campina Grande, pronto, cópia. Bruno 70, autorizado Campina Grande, via Pizulu 10, após conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída PUCA, transição Zipar, aciona 5576. Controle 119.35. Corona 70, cotejamento correto no portão 10, chame pronto. No 868, confirma iniciando no 01? Ainda negativo, a aero não tirou o fim, já estamos aguardando, obrigado. Gente, o 868 reporta quando totalmente pronto, vem uma aeronave que irá iniciar o táxi. É, reportaremos se vocês tiverem como fazer um contato com eles, por gentileza. Considere o 1868. Obrigado. Não, não pode ser ouvido, eu tenho o Zero-Zero-Sex. Zero-Zero, approve a taxi via Manapron, calling taxi to India. Manapron, calling India, pode ser ouvido, eu tenho o Zero-Sex. Portugal Zero-Zero, altimeter section 1014. Zero-Zero-14, pode ser ouvido, Zero. Está pronto para funcionar o call 868. O 868, assim que o Airbus da Portugal livrar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Sim, o 1170 na posição 10, autorizado, chama táxi. Tripulação, preparação. Zero, Holy Point 1-1-0, Tower 118, decimal 905. 118, decimal 905, Holy Point 1-1-0, Portugal 0-0-1-0. Manta Portugal 0-0, holding point 1-0. Portugal 0-0, boa noite, clear to line up and take off, runway 10, wind 140 degrees, 05 knots. Clear to line up and take off, runway 10, Portugal 0-0. Ah, me chamo o solo, confirma por gentileza? Onde está ativado? Queria confirmar a informação do táxi? 430, 96 a bordo, alterna Natal. 1170, autorizado táxi via parte 1, após seguir o bonde da companhia, finalizando no 01, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. O colega da é bom? Obrigado, boa noite. 020 airborne at 42, departure 119.35, mobile. 119.35, approach call 020, obrigado. Para o taxi voo 968, 1-85 a bordo 1.56, Salvador. Solando seat on moment departure. 080, good evening, Arita Com, Section Takeoff, climb and maintain flight level 350, moment departure. Climb level 350, at clear approach call 070. Salvador, boa noite, voo 1968, próximo ponto 0 pronto. 1868, boa, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 130 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, voo 1868. Oi, boa noite, voo 1170, pronto. 1170, boa noite, ali mantém no 0. Ali mantém, voo 1170. Oito, decolado 46, controle 1-19-35, mau voo. 1935, grave, voo 1868. Controle, voo 1868, decolando a sua. Controle, boa noite, 1868, decolando a sua escuta. 868, contato radar na decolagem, vigilante, boa noite. Boa noite. ONU 70, vento 140 graus, 05 nós, autorizando a decolagem 00. Iniciando, 170. Cruzado de Aracaju, 1868. 1868, de Aracaju. Uno 170, decolando as 49, controle 1, 19, decimal 35, morro. 935, boa noite. Boa noite, gol 1170, faça 1400. Uno 170, boa noite, contato radar saindo PUCA, nível 370. PUCA 370. Delta 80, Comfort Center now. 12545, enable 12635. Decimal 5, 12635, enable Pascal 0-0, obrigado. 12545, decimal 45, enable 12685. 26, decimal 85, enable Pascal 0-0. Controle gol 1170. Diga. Possibilidade de voar direto do Campina Grande. O número 70 agora de coordenação. Gol 1868, estima centro Recife em 12545, secundária 12685. 2585. 45-2085, boa noite, 68. Estamos 70, o Centro Recife solicitou que mantivesse a fechada a saída. Tenente mantendo, obrigado. Número 60, chama Centro Recife em 125-45, alternando 12685. 2545-2085, boa noite. Salvador, para passar o Luiz, que se arranca, quem tiver informação brava, transporte de esquerda. O Tango Rich do Serra Tango, gente, contato o radar estabelecido sobre a posição Coral. Cruzada chegada, Maria, direto para hoje, Duna, reporta para a descida. Boa, Duna, já para a descida, Luiz do Serra Tango. Gente, sem restrições, autorizada a descida para 2000. 0 no 4, Rich do Serra Tango, vamos Duna.